Olha ali, ó, tá vendo? Não, o quê? Ali, velho, bem na nossa frente. O quê? Eu não tô vendo nada, cara. Poxa, mas tá bem ali. Ah, você não estuda na FEAD, não, né? Não, por quê? Escolha uma faculdade que ajude você a enxergar boas oportunidades. Vestibular FEAD. Administração, agronomia, direito, medicina veterinária, fonoaudiologia, zootecnia e agora psicologia e odontologia. Inscrições de 3 a 27 de outubro no site www.fead.br. Informações 0800 300 199.